DJzinho Pressão. DJzinho Pressão. DJzinho Pressão. E Gordo. Vamos estremecer. Agora. Bora, Dinho e Gordo. Bota pra endoidar. Bora, Dinho e Gordo. Bota pra endoidar. Bora, Dinho e Gordo. Bota pra endoidar. Chegou a hora do show, Boninho. Pressão vai começar, pressão vai começar, pressão vai começar, pressão. Ah, vai, fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. DJ, pegando fogo, a referência tá na área. Aqui é só pressão, eu não quero saber de nada. De mim, gordo, tão tocando, segura o coração. Os gordos tão na área, então é rock de ladrão. Ah, que o bagulho vai doidar agora! É aniversário do meu amigo Sapinho da equipe Seca Freezer! E ele deu moral, veio, trouxe bandeira e tudo! E aí, meu amigo DB! Vai começar o bagulho doido assim, ó! Bora começar, Boninho! Vai começar assim, ó! Já vai, fogo! Japa Gravações! Ah! DJ é o brabo, porra! Todo mundo é mão pra cima agora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Então, fogo no baque, então. Gerente Marcelo. Então, fogo no baque. Pegando fogo, pai. Pegando fogo. Agora. O Dinho Gordo tá na área e o rock tá mil grau. Dinho Gordo tá na área e o rock tá mil grau. Só os caras doidos, já. Só os caras doidos jogam a mão e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Sal, sal, sal e dá de sal. Bora sequência de vapo, vapo assim, ó. E toma vapo-vapo de pressão, vapo-vapo de pressão. E o bagulho tá doidão, vendo o caqueado no gingado balançado. E aí, Boninho? Segurou na batida. Fazer o um convite pra galera hoje, quinta-feira. A parada é do Caribe Show. Sexta-feira, todo mundo já sabe. Sexta-feira, na parte de dentro do point. O jacaré montado, o crocodilo montado pra galera. Sexta-feira, todo mundo convidado. Sábado e domingo, a gente vai direto pra Salinas. Prepare suas emoções, que a referência tá na área. Bora, meu patrão de Sassis. Alô, Dona Manu. Alô, Gargamilha, tá na hora. Só de sair agora, Boninho. E aí, Robinho da 160. Caqueado, panda. Caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. De engordo já chegaram. E ninguém fica parado. De engordo já chegaram. E ninguém fica parado. É muito caqueado, um gordo e Lucas Maluquinho. Caqueado. Ele é sua esposa, Vitória. Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ Ud é o brabo, porra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, Itel, joga. Isso aqui é hit, pai. Aí, Itel, pode... Isso aqui é criação dele, do monstro. Joga. Dinho. Joga. Sal, sal, eu já comi o grau. Sal, sal, eu já comi o grau. Olha os caras doido, é muito caqueado. Olha os caras doido, é muito caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, agora. Pra lá, pra cá. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Mas toma, toma, toma, toma, toma, agora. DJ Rick de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa. E agora vai, toma, toma, acelerando, acelerando. meu sentimento. O Isaac Vick também tá na área. O Gabriel do lado. De pensamento. E o Gabriel do Tapanã tá na área. Gabriel! Ai, ai, ai, amor. É o show! É o show referência. Com gordo de minha opressão. Aí chega a BBC. Esse é o DJ Paulinho. Mas vem que tem pra conquistar a mulher solteira. E a galera joga a mão pra cima e dá-lhe soquinho no bucelo agora. Joga a mão pra cima, faz soquinho e dá um grito. Para. Soquinho. Na batida e a galera vai fazendo o caqueado, bora! O nosso amigo empresário, o Kleber Leal, o homem que comanda o açaí do Leal, tá comigo! E hoje ele veio conhecer de perto o bagulho doido, ó! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer bagulho doido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. E o nosso amigo Bruno da RB Gold Story, ela quer dar pra bandido, ele também tá na linha primeira, deu uma segura, Brunão! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Não pode parar, não pode parar, maninho! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Depois joga na minha cara e faz. O nosso amigo Rafa Gol, o Patrick, a Tayane, o Honorato, o Robert da RB Gold Story. E aí? Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado. É muito caqueado, ó. Tô na área, o Rock tá desviado. Deixa eu registrar a presença aqui do meu grande amigo. Rock tá desviado. Meu grande amigo DB. O homem que comanda a discoteca Brazuca. Como é que faz? Na França e Portugal. Como é que faz? Mostra como é que seja bem-vindo, DB. Como é que faz? Ele é sua primeira dama. Faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. Bora no xingado, bora no caqueado. Meu grande amigo Rafael. Bora no caqueado. O engenheiro Rafael tá na área. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando. Bora dentro do parque. Vai dançando. Empresária Carla tá na área. Dança. É aniversário do Tilelê, papai. Dança. DJ, o Tilelê. Vai, moleque. Vai, moleque. Érica Ares tá feliz da vida, meu Deus do céu. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão. Bora, meu amigo Rildo. Cabelão. Nosso amigo empresário, o Caleb. Só um cabelão. Lá do Rio de Janeiro também tá na área. Só um cabelão. Toma na pressão. Toma de ladrão. Toma na pressão. Toma de ladrão. Toma de ladrão. Toma de ladrão. Toma de ladrão. Toma de ladrão. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, desguiado. De engordo, tô na área. Ó, que tá desguiado. De engordo, tô na área. Ó, que tá desguiado. Tá moleque doido, mostra como é que faz. Tá moleque doido, mostra como é que faz. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Chamo teu vulgo malvadão. Godidinho, malvadão. Dini gordo, malvadão. Godidinho, malvadão. DJ o Diabo Brabo, porra. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. O bagulho doido geral, maninho. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do pai eu vou sentar, vou sentar, vou sentar. Ela é doida. Bagulho doido. Vou botar a malucão, ele, o Alexandre, companhia do Eldo dos Malfalados. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Aqui já é sucesso, pai. Tocou aqui e vira sucesso, ó. Música de letra no ar, vai. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Eu os escudos, mas a força é demais. Não tenho como Tem que tirar o chapéu pra esse cara aí, ó. Sim, eu venho. Segundo. Talvez seja cedo. Que a noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso. dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. E ouve pim. Quem gosta do Tobagal? Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada vez. E aí, Dedê do Telonê? Te amar até tu reclamar. Bora, Deus, um abraço pra vocês aí, ó. Pra ver nesse rosto um sorriso. Você de mim não sai. Será que é destino? Essa aqui promete, ó. Eu peço que não me maltrate. Mais uma da minha amiga Manu. Alô, Manu, olha o sucesso rolando aí, ó. Gostar. Eu juro, até tentei. Mas faz hora extra esse meu amor. Eu falei um mês. Vai virar indo aqui, ó. Tentei amar quem não presta. Vicia, eu sei. Agora, agora! O foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais. Gordo e Dinho Pressão. Papai, já! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Dúvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de dar tão pouco. E esse louro é chapa um mesmo. O amor que sinto por você. O artilheiro da Série D. Hoje ele veio curtir a referência. Bora, jogador Percel. DJ e o Tchau. Amigo Patrick Dube também, jogada. Bora, Patrick. Um abraço pra você, moleque. Meu coração querer. Essa cachorra. Já me envolvi com outros, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. Seu beijo é só você que tem. Bota... Não, Loro, tu é doido, hein? Bota neném, se não for você, não vai ser ninguém. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro, faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai fogo! Faz a dança do sapatão, faz a dança do sapatão, faz a dança do sapatão. China! É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dancinha do viadinho. Tenho pressão que tá tocando, ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado. É muito caqueado, ó. Ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado. Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla, vai sentando no Godzilla. Tinha pressão. Godzonga, conga, conga, conga, conga, conga. Natal, 31 é ano novo, 25 é Natal. Chama um abraço pra as Luzinhas da Marambaia. Elas vieram em peso hoje. A Pátia, a Pâmela, a Priscila, a Sueli. Olha a menina com o bagulho todo. Olha o DW cantando pra tu. Todo mundo aqui, ó. Se você ficar um pouquinho, pode gostoso botar o carnaval. Tá com a piscina por cima. E meu parceiro Robinho da 160. Vai, pode ir pra ele tá na área, bora Robinho. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, grandão. Nosso amigo empresário Paulo. Babatão, babatão, grandão. Lá do Paulo Jair do Comércio, tá comigo, bora Paulo. 25 é Natal, 31 é ano novo. Já 25 tô sentando pau. Já 31 você senta de novo. Já 25 tô sentando pau. Já 31 você senta de novo. Já 31 você senta de novo. Já 31 você senta de novo. Olha a menina pro pau, olha. Mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo. O Adriano Parque já falou. Você quis ir embora agora. O Renan Ferreira tá na área. O Enio Tavares. Bora agora embora, meu amor. O Caleb do Rio de Janeiro. O grau não era ex, era. E a empresária Carla. Impossível, o grau não era ex, era. É só putaria, é só putaria. É só. E aí, Sapinho? É só putaria. É aniversário do homem hoje. O meu amigo DJ Gargaminha, sua esposa, sua Nidai. Tá na área, tá na área, tá aqui comigo. Vai fazendo caqueado. Vai começar, vai começar. Vai no caqueado, caqueado, desguiado. Bora, Maninho, vai. Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Quando Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Ele é foda, vem dançando. Ele é foda, bora, toda, ele é foda. Se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. Engenheiro Rafael, o Adriano Parque, o gerente Marcelo, o Aldo dos Mal Falado, o Robinho da 160, o meu parceiro Bruno, e aí Léo, do Açaí do Leal, e a referência no Pará. Lá de São Domingos do Capim tá na área. Vai, moleque doido. Hora de subir um abraço, eu quero registrar. Moleque doido. E mostrar pra todo mundo em São Domingos do Capim. Vai, moleque doido. Agora Marciane registra. Vai, moleque. Coloca no status e dá moral pro gordo e pro Dinho. Vai, moleque doido. Vai, moleque. Aqui o bagulho é doido, já. Vai, moleque doido. O bote das maravilhas. Canção pra valer cada um dessas meninas. Aquecimento, aquecimento, já. Aquecida. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Bora, Bonini, faz aquecimento. Faz aquecimento que o bagulho tá doidão. E o bagulho tá doidão. Bora, Bonini, tá doidão, tá doidão. Só quem tá solteiro, prepara pra jogar o anzol. Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol. Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol. Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Vai jogando, vai puxando. 5, 4, 3, 2, 1. Sinto saudades. Eu só queria uma chance. O nosso amigo motor Adel, ele que tava lá na bica segunda-feira, obrigado pela moral. Ser feliz, e que seja só por uma. Olha o Dedê e a primeira dança. Vou... É do Teno, né? Realiza. Adel do Parque, você e o empresário Carla. De... Só na manha aqui na quarta do bonde. Agora! O nosso amigo, o Henrique do Hot Dog. Essa Marinha, o nosso amigo, o Auricinho, em nome da Treve Esporte aí, ó. A nossa amiga Keise, a Rafaela, e também nossa amiga Evelyn, da companhia da empresária Carla hoje aí, ó, marcando presença, um abraço pra vocês, meninas, aqui do Gordo e Dinho. Gordo e Dinho Pressão. Aniversário do Rafael Siqueira. Parabéns, Rafael, pra você. Sinto saudade. O Eric Ares, um abraço pra você, amigo Rildo. E não o Robinho da 160, amigo Dedê do Tenoné. E essa primeira dama, Deise, também na área aí, ó. Eu só queria uma chance. Comando Renato. E provar. meu gerente Marcelo já falou. Sexta-feira, as mulheres não pagam ingresso. Realiza os teus pensamentos. Até 11h30 da noite, né? A mulher, R$1. A noite toda, sexta-feira do Ponte. Segura que é ao vivo do Ponte. Bora já pra gravação, irmão. Muito caqueado, ó. Comigo, quer sair comigo? O pente na cintura e o cabelinho colorido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido. E aí, Simone? Alô, Suzy? Alô, novinha. E na companhia do meu amigo engenheiro Rafael. Elas querem só. Segura, engenheiro Rafael. Já tá ligado, Godidinho. Começa o caqueado. Bora, Godidinho. Começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Faz o caquinha, amor. É o David, tipo. O DJ mais copiado da atualidade. Vai dançando, vai dançando. Esquece, pai. Dançando. Estourado, mano. Dançando. Ah, moleque. Vou te falar uma coisa. É muita onda, ó. Aqui é tudo ao vivo. Se tornou a referência do que faz. Ele cria, edita e assim, ó. Agora. Quem sabe ganha? Eu vou baixar o sonho, eu quero ver. Seu olhar pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. Falando baixinho. Nossa amiga Raíssa Leão. Hoje ela veio curtir a referência. Isso é amor. Alô, Raíssa Leão. Um abraço aqui do Gordo Dinho. Gordo e Dinho Pressão. Se morde de amor. Rolando na cama. Chama o meu nome. Bora, maluquinho, bora. Eu não quero tocar em você, oh baby. Daqui já decada, vem pra ali, ele é Birlane. Só de longe, só passa do pano, desgraçado ali. Agora, Netinho! A mulherada canta e canta alto, então toma mais essa aqui, ó! Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica. Nossa amiga Hernani da Royal Black também por ali, por Hernani! Da companhia do Netinho, já nem sei se me. E as Santinhas estão na área! Celular, uma mensagem que eu mandei. Segura! Vou apagar, vou esperar e responder. Bora, Santinhas! Vou aceitar! Se liga no som! Vou atender! E sexta-feira aqui no Ponte, ó. Perdeu. Pega, pega, pega, pega, pega. Estou 10, menina do Top Sorte, tô na área. É isso que tu segura! Esperava e que meus sonhos buscava e que te descobri. E aí, maluquinho? Até faz o Jesus. O maluquinho manda um abraço pro Paturi, pai. Parte da minha mão, cada espaço do meu ser. E meu parceiro Sapinho. No coração. Da equipe Seca Freezer. Minutos para 14 anos de estrada. Sonho para. E aí, Sapinho? E rocha. És o amor da minha vida. E o destino já sabia. Eu te encontro em mim. Que eu vejo o passado, vou sentindo que ao teu lado sempre te pertence. Essa música é uma declaração de amor. Tu e o Robert manda pra sua primeira dama. Cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Homem da RB Gold Story. Coração, minutos para não ter. Vamos curtir! Sonho para ti. Aniversário dele e a sua esposa Erika Ares manda essa canção em forma de um grande amor, o amor que atravessa gerações. É muito lanche, meu irmão. Meu coração está tão só, querendo meu bem te encontrar. Essa saudade dói demais, parece nunca acabar. Lembra aquela noite quando eu te beijava? Esquece, ele falou. E amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha. Olha o Rio da carreira solo, uma cara, ele falou. Do teu amor. Eu nunca te abandonei. Porque você se foi sem mim. Eu sempre amei você. Cadê o Lourinho? Ainda não veio de Cutijuba, não. Eu nunca te abandonei. Porque você se foi sem mim. Eu sempre amei você. Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção, só uma coisa peço, não se assuste não. Agora. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras entre o medo e a verdade. Separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. O quê? As nossas noites de amor. Vamos lá! Uou, uou. dar amor a quem não me ama. Finge pra me ter na cama. Me deixou na solidão. Tá querendo o meu perdão. Que perdoa? Vai! Não dá mais. Eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei. Quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Aquela noite eu te esperei. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Não sou mais de ninguém. Fique. Vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique. Duas paixões me dividem. E aí, mulher? O que fazer se tenho que escolher? Dinho Pressão. Está tão difícil esconder. Canta agora, canta. Ah, não. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, Olha só, presta atenção. É só catucadão. Amigo Robinho da 160, fechado com uma referência. Olha só, presta atenção. É só catucadão. Mano, agora sim. É só catucadão. E aí, Dedê, bora Dedê. Olha só, presta atenção. É só catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosqueiro. علاك ترسني اللي عرفتك ما عرفتك زين تمني جوغا براسي بداية دنتادة Chamando um grande abraço aqui, meu grande amigo Maurício da Sky. Ele que já confirmou presença sábado e domingo em Salinas. Alô, Maurício da Sky! Esse cara é amigo particular do Gordinho. E falou: eu tô fechado com a referência e vou pra cima. E sábado e domingo, o nosso encontro é lá em Salinas. E vai ser assim, ó. Maurício da Sky. A referência da Sky no Pará. É a referência da Sky no Pará. E ele tá fechado com o Gordo de... Bora pra Salinas, sábado e domingo. Sem conto, mano. Esquece, pai. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you. And... Agora, brasa. Olha o molequinho, o brasa, o molequinho. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Qual foi o Brasil? Dentada. Vou falar aqui do som. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Ela colocou os dois dedos na boca dele. Olha a dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco e o troco suado. Olha o Leozinho do Guamá também aí, ó. E olha o gordo. Ele aguarda. Gordo, tinha pressão. Tinha pressão. Então, olha! Pra cima! Pra cima! Eu meto em ação pra essa garrafa de Xandão. Por quê? Dali, da batida agora, pô! Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente. Caribe Show, bagulho doido. Desafiar, não tô entendendo. Ninguém paga ingresso até meia-noite no Caribe. Vai ser assim, ó. Quando eu mandar a putaria. Desce a bunda batendo no chão, O engenheiro Rafael já falou. Aí bola pra frente. Pode confirmar minha presença. Esse final de semana eu vou em todas. E aí, mestre Dan? Prepara que vai ser do Caribe hoje. Sexta-feira, a parada é aqui dentro do Ponte. O animal todo montado pra galera. Quem é? Quando os mano bota, tira. Agora mulherada, já. Bota. E faz aquecimento. Bota. O bagulho doida toda hora. Já. Faz aquecimento. Vai dançando. Vai quebrando, vai dançando e vai quebrando, vai. campo do Complexo Bombá. A história. O início. A trajetória do Gordo Dinho, já! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Quem sabe canta, vai! Referência Impressão do Pará. E aí, Caleb, um abraço pra você do Dinho Impressão. Dinho!